Neste momento eu recebo aqui no estúdio o Luiz Fernando Matias, ele que é administrador e servidor ali no Instituto Mercosul de Estudos Avançados, o IMEA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. É um prazer estar aqui participando do programa. Satisfação recebê-lo para a gente falar justamente de atividades que são abertas, né, para a comunidade de integração aí entre a UNILA e a comunidade de Foz do Iguaçu. Hoje, por exemplo, acontece aí mais um evento do ciclo de debates? Isso, hoje o IMEA convida aí toda a comunidade da Tríade Fronteira para participar dessa atividade tão importante, né? O ciclo de debates, ele foi pensado inicialmente para, desde a sua concepção, uma forma de aproximar e quebrar essa barreira, essas muralhas virtuais, muralha invisível da academia com a sociedade iguaçuense, a sociedade da Tríade Fronteira. O Ciclo de Debates, dessa vez, ele trabalha com o tema integração, né? Já anteriormente, nós tivemos 3 encontros anteriores com temas sobre economia, território, né? Conflitos no território. E o último agora foi sobre questões de educação, com a participação do ex-secretário de Educação Superior, Paulo Speller, e da Salete Valesan, que é diretora da Flaxo Brasil, que é um órgão importantíssima discussão de ciências sociais no Brasil e também debate claramente de educação. Dessa vez, nós teremos a participação de 3 importantes pessoas, né? Como sempre, o ciclo tem um peso muito grande nessa participação. Dessa vez, teremos o José Felício, diretor do Instituto Social do Mercosul, que é um órgão do Mercosul sediado em Assunção. Nós temos a participação também da Mônica Brugman, da UFRJ, pesquisadora do tema específico integração regional. E daí, para minha felicidade, aí, a maior felicidade é a presença da Julia Perrier, que é deputada do Parlasul, aqui da Argentina, que reside em Posadas, inclusive, próximo da gente, e colocou a UNILA como uma universidade de interesse do Parlasul. Então, para nós é uma felicidade recebê-la aqui conosco hoje. Eu lembro justamente que houve nessa declaração e por parte do Parlamento do Mercosul da UNILA como uma universidade de interesse regional, né, para os países do bloco. O projeto, né, que possibilitou essa declaração foi justamente dessa parlamentar? Isso, o projeto foi dela, a aprovação foi unânime, né, não houve contestação na aprovação do projeto. E que nos surpreendeu, vou ser bem sincero, eu como servidor da universidade digo que foi uma surpresa para nós esse projeto e ficamos muito felizes, inclusive. O Instituto, né, já leva o nome do Mercosul, né, Instituto Mercosul de Estudos Avançados, que é exatamente, trabalha hoje já com vários organismos. Né? Nós temos parcerias em construção agora com o IPDH, que é um órgão do Mercosul. Nós temos aí trabalhos com a Diretoria de Democracias do Mercosul, com o Instituto Social do Mercosul. Minto, a diretoria é do Parlasul, que é um órgão do Mercosul, o Instituto Social do Mercosul. Então nós temos a REAF, que é a reunião especializada de agricultura familiar. Nós também temos um trabalho em conjunto. Então é uma alegria muito grande para nós receber essa informação de que o Parlasul coloca a UNILA como interesse, porque realmente é um objeto de estudo da universidade, é objeto de integração, é a universidade. Pois é, a UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, que faz, né, principalmente aí, se pensarmos no contexto local, faz um papel importante de interligação, né, entre os países aqui, Brasil, Paraguai e Argentina. Porque a gente observa no dia a dia, né, no geral, que falta diálogo com relação até às prioridades para a nossa fronteira entre os países, entre os governos centrais, né, de Brasil, Paraguai e Argentina. O IMEA, o Instituto Mercosul, se insere nesse contexto até para tentar fazer pontes, construir estudos, dar subsídios? O IMEA, contando rapidamente um pouquinho da história do IMEA, o IMEA é um instituto que nasce a UNILA. Né? A UNILA nasce dentro do Instituto Mercosul. E o Instituto Mercosul foi criado dentro da UFPR e ele alocou os primeiros pensadores do projeto que vem se tornar a UNILA. E depois o IMEA teve uma participação muito importante na constituição dos primeiros cursos da universidade. Né? Depois dessa primeira fase do Instituto, o Instituto criou agora uma nova vertente de trabalho, uma mudança drástica e importante, onde se aproxima realmente do Instituto de Estudos Avançados. Então, hoje, o IMEA tem vários observatórios, já são 5 de cabeça, posso esquecer, ou melhor, não contá-los, mas todos eles pensando de assuntos de integração ou assuntos relevantes para a América Latina ou Mercosul especificamente. E nós trabalhamos hoje com um bom relacionamento com a UNAM, que é a Universidade Nacional de Missões, um bom relacionamento com a UBA, a Universidade de Buenos Aires, com a UNE, com a UNA. E eu, como servidor lá dentro do Instituto, infelizmente o diretor, o coordenador do Instituto, o professor Lucas Mesquita, não pôde estar presente, está participando de uma atividade acadêmica na ANPOX, que é um grande encontro nacional de pesquisa em Caxambu. Eu vejo que o IMEA vem criando pontes, criando facilidades, criando trânsito de pesquisadores para aprimorar esses debates tão importantes que é os debates de fronteira. Tem um pesquisador da UNAM, aqui de Missões, que sempre disse que as pessoas não pensam no fim do mundo. Nossas grandes fontes de pesquisa, São Paulo, Rio, UBA, ou até a UNA, elas pensam muito a partir da capital dos seus países, ou das cidades importantes dos seus países, mas não pensam nas fronteiras, no fim do mundo. Então a UNILA tem essa obrigação de pensar a realidade daqui, da fronteira, da onde os outros países não estão, os países não estão pensando muito sobre a nossa realidade, que é bem, bem singular, por assim dizer. Até no sentido de que, por exemplo, o Paraguai, ele se desenvolveu em torno de Assunção, né, do seu núcleo principal ali em Assunção. A Argentina, né, tem ali alguns núcleos populacionais, mas nenhum assim daqueles formadores, né, na região aqui da província de Misiones. E o Brasil cresceu voltado para o Oceano Atlântico, ou seja, de costas para os demais países, e aí entra justamente esse papel aí de fazer essa integração que até hoje ainda não foi, digamos assim, fortemente trabalhada, né? Não, a integração, ela... é um conceito novo, vamos ser sinceros. A integração é um conceito muito recente na história da humanidade. Né? O nacionalismo era muito forte sempre, e sempre deixava-se o vizinho que estava na porta como ou um grande aliado ou um grande inimigo. Eu acredito que a integração, não sou especialista no assunto, mas o Brasil, pela construção, não só do Brasil, mas como de vários países da América Latina, na construção a partir das suas bordas, do seu litoral para o meio... as suas fronteiras sempre foram relegadas do poder público, e isso dificulta um processo de integração. Veja só, por exemplo, Foz do Iguaçu agora, uma possibilidade de novo de ter uma segunda ligação com o Cidade de Leste, uma cidade com quase 500 mil habitantes em toda a sua região, e que nós chamamos de cidade gêmea. Nós somos realmente a cidade gêmea de Cidade Leste. Para você, para o Cidade Leste, hoje, agora, dá uma olhada na ponte. Vou até passar a informação atualizada aqui. A fila está na saída do viaduto. Atenção, hein? Você que está indo aí ao Paraguai, da saída do viaduto ali da Avenida JK até a cabeceira brasileira, registro de fila para quem vai no sentido do Paraguai. Então, veja só, será que nós estamos integrando? Será que nós estamos trabalhando para integrar de fato? E também marcos legais, marcos fiscais. Agora que, uma notícia recente, foi uma integração real, integração de facilidade para as pessoas. Agora que nós podemos fazer pagamentos diretos em instituições na mesma moeda com a Argentina, salvo engano, que aconteceu com a Argentina e com o Paraguai. Então, agora que nós estamos fazendo a integração real com os nossos vizinhos. E é fundamental. Eu sempre digo que, aí é uma concepção muito minha, que a fronteira, ela quem coloca são os indivíduos. Não é o rio que é a fronteira. No rio você coloca a ponte. A fronteira é nós que entendemos aquele rio como uma fronteira do nosso país. Mas a humanidade não tem fronteiras. Você tem que circular, você tem que andar, você faz amigos, você circula. E é fundamental esse debate. Por isso, volto agora, aproveitando o espaço, convidar toda a comunidade que está nos ouvindo. Hoje, 19 horas, no Auditório Martina, lá no Jardim Universitário. A gente sabe que é um pouquinho deslocado do centro da cidade, da grande massa da cidade, que está um pouquinho longe. Mas façam um esforço, vão lá ouvir, debater. Não é uma palestra de um lado fala e o outro escuta. Nós abrimos para perguntas. Sempre tem debates muito bons, muito profundos, sobre diversos temas, com três grandes nomes que vão fazer um debate profícuo, um debate interessante. Você empresário, você estudante, você, qualquer um tem que debater esse assunto, porque ele impacta nas nossas vidas. Integração regional, para quem mora em fronteira, é um debate da vida diária, da forma que a gente vive todos os dias. Fica, portanto, convite hoje, 19h, lá na antiga Uniamérica, né? Para quem não tem a referência ainda, que a antiga Uniamérica ali, onde estão as instalações da UNILA, hoje no Jardim Universitário, do ladinho ali da Unioeste, né? No Auditório Martina, acontece, então, essa edição do ciclo de debates com a presença da Rúlia Perrier, também do José Felício e da Mônica Brickman, participando aí desses debates sobre integração. E eu agradeço aqui o Luiz Fernando Matias pela participação e desejo aí sucesso em mais este evento aqui na cidade. Agradeço. Não será o último, por assim espero. Esperamos ter capacidade de operacionalização de mais eventos o ano que vem, com outros temas, ou até mesmo repetindo temas com outros focos, porque, volto a repetir, é importante frisar que a universidade não é uma ilha. A universidade não é uma fortaleza, a universidade não é um paraíso. A universidade é fruto e é resultado da sociedade onde nós vivemos. Então, você que está nos ouvindo, saiba que você pode entrar quando quiser na universidade, utilizar a biblioteca da universidade quando você quiser. Você pode visitar as nossas pré-extensões quando você quiser. A universidade é da comunidade iguaçuense. A UNILA é da comunidade iguaçuense da região. Sinta-se à vontade, sinta-se convidado a fazer parte da nossa universidade, não só nesse evento, né? De novo digo que nós temos muitas atividades, nós temos uma agenda de eventos no nosso site, unila.edu.br. Dá uma entrada lá, hoje acesso à internet está fácil. Entra lá, dá uma olhada nas nossas atividades. Nós tivemos agora a Semana Integrada, que foi linda, com a apresentação dos nossos cursos, a apresentação dos nossos projetos de extensão, nossos projetos de pesquisa. Nós temos semanas acadêmicas com debates interessantíssimos e eu garanto, não são espaços chatos. São espaços muito legais, são espaços de debates muito interessantes. Então, convido a comunidade não só a esse nosso evento, mas a conhecer a nossa universidade, a Universidade de Foz do Iguaçu, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana.